Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E se Ele é tudo isso e muito mais, então vamos cantar. Eita, Deus maravilhoso, é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Eita, Deus maravilhoso, é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Eita, Deus maravilhoso, é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Eita, Deus maravilhoso, é esse nosso. E abençoa a vida daquele que crê. Conheço um Deus que cura os enfermos, paralítico anda e até cego vê. Conheço um Deus que em meio ao deserto não deixa seu servo passar fome não. Conheço um Deus que usa o pequenino pra fazer gigante dar de cara no chão. Porque, eita, Deus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Eita, Deus maravilhoso, é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Eita, Deus maravilhoso, é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Eita, Deus maravilhoso, é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Conheço um Deus que não tem tempestade, que Ele não acalme, pois tudo pode fazer. Conheço um Deus que não há impossível, problema difícil para resolver. Conheço um Deus que fez Gideão vencer a multidão com 300 só. Conheço um Deus que usou a Josué e pela sua fé o muro virou pó. Porque, eita, Deus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Eita, Deus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Eita, Deus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Eita, Deus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Conheço um Deus que operou no passado, opera no presente, pois jamais mudou. Conheço um Deus que quando o servo ora, Ele atende na hora e nunca falhou. Conheço um Deus que deu seu único filho pra morrer na cruz e a vida se nos dá. Isso é que é Deus, isso é que é maravilha. É por isso que eu canto, outro igual não há. Porque, eita, Deus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Eita, Deus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Eita, Deus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Eita, Deus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Eita, Deus maravilhoso é esse nosso.